A vida às vezes é complicada mesmo, né, irmão? Tanta coisa acontecendo errada e a gente acaba acreditando que a única coisa que a gente tem para seguir é a esperança. É a última que morre e é nela que a gente se firma aí. Bonito pra caramba, hein? É isso aí, rapaziada. Pode fazer barulho aí, fica à vontade. É tudo nosso. Hoje aqui tá na responsa do rap, entendeu? Vamos fazer bonito. Vamos mostrar aí que quem sabe fazer o barulho direito, entendeu? Hey, a guerra não acabou, a luta não pode parar. Escolha suas armas, de que lado você tá? Do lado de quem mente e corrompe corações, ou do lado da justiça guiado pelas paixões? Sob as portas do inferno brilham luzes de neon, na hora de dar o pegão, como é bom. Saciando seu vício, prezando seu defeito, da taça de champanhe pra uma bala cravada no peito. A poça de sangue mostra que é real, a guerra de forças invisíveis entre o bem e o mal. Também dignidade, aqui já vi de sobra. Pisarás com força dentro do ninho da cobra. O sanguinolento encontrará seu fim, carregando a na vida, na morte. Será que é assim? Entope sua arma, coloca na cintura, bota as mãos onde eu possa ver e entra na viatura. É o desfecho que ninguém quer pra si. As chances são cada vez mais remotas pra sorrir. Não adianta se iludir com cadelinha de balada. No dia da visita ela não vai te levar nada. É só sua mãe, louco, que se importa. Preocupada com o rango, chorando toda nervosa. E só o justo receberá a cura, sabendo que a fé é uma noite escura. Passou o tempo e meu pensamento não permanece igual. Sei que o sofrimento é coisa de momento, mas isso não é menos mal. Eu já não vejo o brilho no olhar de quem lutou a vida inteira e hoje vive a chorar, a carregar a cruz pesada da derrota. Poesia triste escrita em linhas tortas, desilusões, perdas, separações, olhar de ódio que escondem outras emoções. Corações com a marca da dificuldade, pede o momento, pede serenidade. Necessidade traz angústia do fracasso e um caminho mais difícil a cada passo. Tambor carregado, a falta de opção, a loucura em cada ato, carregando a maldição. Uma família pobre, um pai assassinado. Como será o futuro devido a esse passado tudo errado? E um sistema separatista, muitos que não conhecem a glória da conquista e simplesmente vivendo por teimosia. Já não vê mais beleza, meu irmão, na luz do dia. Vida que perde o valor, vira desgraça. Dona Maria espera o filho que não vem pra casa. Levou consigo mais um sonho de liberdade e uma prisão chamada vida que não tinha grade. Queria uma história sem pobreza e sem vingança. É foda que só nos resta a esperança, então. Passou o tempo e meu pensamento não permanece igual. Não permanece igual, não permanece igual. Sei que o sofrimento é coisa de momento, mas isso não é menos mal. Não é menos mal, não é menos mal. Passou o tempo e meu pensamento permanece igual. Sei que o sofrimento é coisa de momento, mas isso não.